Google AdSense. O segredo das mil visitas diárias no Blogspot que ninguém revela. Ninguém jamais contou que o Blogspot ainda movimenta milhões de visitas diárias no Brasil enquanto youtubers e influencers vendem cursos caros prometendo enriquecimento rápido em plataformas saturadas. Mas a verdade crua é que publishers silenciosos construíram impérios digitais modestos, porém sustentáveis, escrevendo sobre paixões genuínas em blogs gratuitos enquanto o mundo corria atrás de tendências passageiras no TikTok e Instagram Reels. Será que essa resistência silenciosa do Blogspot representa falha de adaptação tecnológica ou sabedoria ancestral de quem entendeu que algoritmos mudam as necessidades humanas por conteúdo útil e bem escrito permanece constante através das décadas? A resposta exige mergulho profundo na psicologia do consumo digital, onde velocidade não substitui profundidade e onde inteligência artificial pode ser aliada poderosa quando usada para amplificar voz humana autêntica em vez de substituí-la por texto genérico destinado ao esquecimento imediato. A integração estratégica entre Blogspot, Facebook e X antigo Twitter não é luxo técnico, mas necessidade de sobrevivência no ecossistema digital fragmentado de 2026, onde nenhum canal isolado garante visibilidade sustentável. Enquanto Google ainda direciona tráfego orgânico significativo para blogs bem estruturados em nichos específicos, redes sociais funcionam como catalisadores que transformam visitantes ocasionais em comunidade engajada capaz de compartilhar conteúdo, organicamente multiplicando alcance sem investimento em anúncios pagos. Mas quantos iniciantes realmente compreendem que grupo do WhatsApp não serve para expandiário de links, mas para nutrir relacionamento genuíno com leitores fiéis que se tornam embaixadores voluntários da sua marca pessoal digital? A meta de $100 mensais com Google AdSense parece modesta até você descobrir que publishers brasileiros médios precisam de aproximadamente 25 mil visualizações de página qualificadas mensais para atingir esse valor com RPM Revenue per Mille entre $0,4 e $0,8 típico de tráfego nacional em nichos medianos. Número que assusta iniciantes, mas se torna alcançável quando dividido em metas diárias de 800 a 900 pagevielos combinadas com estratégia consistente de publicação e promoção cross-plataforma. Será que nosso medo de números grandes nos cega para a simplicidade matemática de dividir meta anual em tarefas diárias microscópicas executáveis mesmo por quem trabalha 8 horas em emprego tradicional? O verdadeiro segredo não está na quantidade absurda de 50 postagens diárias sugerida por gurus irresponsáveis, mas na consistência realista de 3 a 5 artigos semanais de alta qualidade, cada um entre 1.000 e 1.500 palavras, profundamente otimizados para intenção de busca específica e enriquecidos com imagens originais do Pechels ou um Splash que evitam problemas de direitos autorais. Publishers que entendem essa equação simples constroem bibliotecas de conteúdo que acumulam tráfego orgânico composto ao longo de meses, enquanto aqueles seduzidos pela ilusão de volume massivo criam cemitérios digitais de posts rasos que nunca ranqueiam nem geram engajamento significativo? A escolha do nicho representa a decisão mais crítica da jornada, pois determina não apenas potencial de monetização, mas também sustentabilidade emocional do publisher ao longo de anos. Escrever diariamente sobre assunto que você genuinamente ama transforma trabalho em prazer, enquanto forçar conteúdo sobre temas populares mas vazios leva ao burnout inevitável em 3 a 6 meses. Quantos blogs brasileiros morreram não por falta de estratégia técnica, mas por ausência de paixão autêntica que sustenta a disciplina necessária para publicar consistentemente mesmo nos dias sem inspiração aparente? A inteligência artificial, quando usada eticamente, funciona como assistente de pesquisa e estruturação de ideias, não como substituta da voz humana única que diferencia seu blog da multidão de conteúdo genérico gerado por bots. Publishers bem-sucedidos usam IA para pesquisar palavras-chave secundárias, sugerir estruturas de artigos e até gerar rascunhos iniciais, mas sempre revisam profundamente, adicionando experiências pessoais em sites únicos e tom de voz característico que algoritmos do Google cada vez mais privilegiam sobre texto perfeitamente gramatical, mas emocionalmente vazio? O Blogspot permanece relevante em 2026 não por nostalgia, mas por infraestrutura técnica robusta totalmente integrada ao ecossistema Google, que favorece indexação rápida e mecanismos de busca quando blogs seguem boas práticas de seu on-page, como URLs amigáveis, títulos descritivos, metadescrições persuasivas e imagens com alt-texto otimizado. Enquanto o WordPress exige hospedagem paga e configurações técnicas complexas, Blogspot oferece plataforma gratuita com SSL automático, velocidade de carregamento otimizada e compatibilidade mobile nativa, eliminando barreiras de entrada que afastam iniciantes sem recursos financeiros ou conhecimento técnico avançado. A integração com página do Facebook exige mais do que simplesmente colar link do blog a cada publicação. Publishers inteligentes transformam cada artigo em conteúdo adaptado para o formato nativo da rede social, criando carrosséis com destaques do post, vídeos curtos explicando o conceito central ou enquetes que geram discussão prévia antes mesmo do clique para o blog. Essa estratégia de adaptação contextual aumenta engajamento em até 500% comparado ao compartilhamento mecânico de links frios que algoritmos do Facebook penalizam com alcance orgânico mínimo. O grupo do Facebook funciona como laboratório de ideias onde publishers testam conceitos antes de desenvolver artigos completos. Ao compartilhar perguntas relacionadas ao seu nicho e observar quais geram mais comentários e debates, você identifica naturalmente os temas que sua audiência realmente deseja consumir, transformando especulação em estratégia baseada em dados reais de engajamento. Quantos publishers perdem meses escrevendo sobre assuntos que acham interessantes enquanto ignoram sinais claros de sua própria comunidade sobre o que realmente importa para eles? O X antigo Twitter representa canal subutilizado por publishers brasileiros de blogspot, pois sua natureza de fluxo rápido favorece descoberta de novos leitores através de hashtags estratégicas e menções a contas relevantes no seu nicho. Um único tweet bem construído com imagem chamativa e pergunta provocativa pode gerar tráfego significativo para seu blog mesmo com apenas 200 seguidores se o conteúdo ressoar com a comunidade certa no momento certo. Mas quantos brasileiros ainda tratam o X como rede social morta, enquanto publishers internacionais extraem centenas de visitas diárias orgânicas dessa plataforma? O grupo do WhatsApp, embora limitado a 2.500 participantes, funciona como núcleo duro de sua comunidade digital, onde relacionamento pessoal substitui algoritmos impiedosos. Publishers que compartilham conteúdo exclusivo bastidores do processo criativo ou respondem pessoalmente a dúvidas dos membros constroem lealdade que se traduz em tráfego garantido para cada nova publicação, pois membros do grupo naturalmente compartilham links com seus próprios círculos, ampliando alcance exponencialmente. Mas essa estratégia exige cuidado extremo para não transformar grupo em canal de spam que leva saídas em massa e morte da comunidade. Os melhores nichos para publishers brasileiros iniciantes combinam paixão pessoal com demanda de busca consistente e baixa concorrência de sites autoridade. Culinária regional brasileira, com foco em receitas de famílias específicas como comida mineira de Minas Gerais ou culinária nordestina autêntica, apresenta volume de busca significativo com concorrência fragmentada, permitindo que blogs novos ranqueiem rapidamente para termos específicos como bolo de fubá mineiro ou baião de dois tradicional. Artesanato sustentável com materiais reciclados representa outro nicho promissor onde brasileiros demonstram curiosidade crescente combinada com escassez de conteúdo em português de alta qualidade. Publishers que documentam processo criativo passo a passo com fotos originais e dicas práticas constroem autoridade rapidamente enquanto atendem demanda real de pessoas buscando alternativas econômicas e ecológicas para hobbies criativos. Cuidados com plantas nativas brasileiras, especialmente suculentas e plantas de apartamento adaptação urbana, responde à explosão de interesse em jardinagem doméstica pós-pandemia combinada com falta de conteúdo especializado em português que vá além de dicas genéricas copiadas de sites estrangeiros. Publisher que compartilha experiências reais com espécies específicas do Cerrado ou Mata Atlântica preenche lacuna significativa no mercado editorial digital brasileiro. Finanças pessoais para jovens trabalhadores informais ou autônomos representa nicho de alto valor onde demanda supera oferta de conteúdo relevante em português. Enquanto a maioria dos blogs financeiros foca em investidores com capital significativo, poucos abordam realidade de quem ganha entre 1 e 3 salários mínimos e precisa de estratégias práticas para economizar, pagar dívidas e construir segurança financeira mínima sem jargão técnico inacessível. Viagens econômicas dentro do Brasil, especialmente roteiros de cidades pequenas ou estados menos explorados turisticamente como Tocantins ou Roraima, atendem dupla demanda de brasileiros que desejam viajar mas enfrentam restrições orçamentárias e curiosidade crescente sobre diversidade cultural interna do país além dos destinos tradicionais saturados de conteúdo. A produção realista de conteúdo sustentável exige abandonar mito perigoso das 50 postagens diárias que levaria qualquer ser humano à exaustão extrema e geraria conteúdo tão raso que Google classificaria como spam, garantindo desmonetização imediata. Publishers bem-sucedidos entendem que 3 artigos semanais de qualidade superior geram mais tráfego orgânico sustentável em 6 meses do que 150 posts rasos publicados em 30 dias que nunca ranqueiam nem geram engajamento significativo. A estratégia inteligente combina bat creation, produção em lotes onde publisher dedica um sábado por mês para pesquisar temas, escrever rascunhos e agendar publicações para as próximas 4 semanas, liberando tempo diário para engajamento com comunidade nas redes sociais e otimização contínua de posts antigos que ainda recebem tráfego mas podem ranquear melhor com pequenos ajustes. A curadoria de imagens representa etapa crítica onde publishers iniciantes cometem erros caros usando imagens protegidas por direitos autorais do Google Imagens que levam a notificações de remoção ou pior, processos judiciais. Plataformas como Pexels, Unsplash e Pixabay oferecem bibliotecas massivas de fotos gratuitas para uso comercial sem necessidade de atribuição, embora crédito educado sempre seja apreciado pelos fotógrafos independentes que sustentam essas comunidades. O Pinterest, embora frequentemente ignorado por publishers brasileiros, funciona como motor de busca visual poderoso que direciona tráfego qualificado para blogs, especialmente em nichos como culinária, artesanato, decoração e moda. Publishers que criam pins verticais otimizados com texto sobreposto em português e link direto para posts específicos constroem fluxo constante de visitas mesmo meses após publicação original, enquanto algoritmos do Pinterest continuam promovendo conteúdo relevante. Independentemente de data, a integração entre todas as plataformas exige calendário editorial unificado onde cada novo post do Blogspot dispara sequência automatizada de promoção cross-plataforma adaptada para cada rede social, mas sempre com toque humano que evita sensação de spam automatizado. Um artigo sobre receita mineira, por exemplo, gera carrossel no Facebook, vídeo curto no X Stories no Instagram e mensagem personalizada no grupo do WhatsApp com pergunta específica para iniciar discussão? O caminho para $100 mensais com Google AdSense não é linear nem isento de frustrações iniciais, onde primeiros meses podem gerar menos de $5, enquanto o blog constrói autoridade e volume de conteúdo mínimo para atrair tráfego orgânico consistente. Publishers que persistem através desse vale da morte inicial geralmente atingem meta entre sexto e décimo segundo mês, dependendo da consistência na publicação e eficácia na promoção cross-plataforma. A possibilidade real de construir renda digital modesta porém significativa através do Blogspot permanece aberta em 2026, não como esquema de enriquecimento rápido, mas como projeto de longo prazo que recompensa paciência, consistência e autenticidade em era de conteúdo descartável. Enquanto influenciadores perseguem viralidade efêmera, publishers silenciosos constroem ativos digitais que geram receita passiva modesta porém estável por anos após trabalho inicial de construção? Quantos brasileiros abandonam projetos digitais não por falta de talento ou estratégia, mas por expectativas irreais alimentadas por narrativas de sucesso instantâneo que omitem meses ou anos de trabalho invisível antes do primeiro centavo ser depositado na conta? Talvez a lição mais valiosa não seja técnica, mas psicológica: aprender a celebrar pequenas vitórias diárias, como o primeiro comentário genuíno, primeiro compartilhamento orgânico, primeira centena de visitas em um post específico. Construindo resiliência emocional necessária para a jornada de longo prazo, a inteligência artificial, quando usada com ética e discernimento, acelera processo criativo sem substituir essência humana que faz conteúdo ressoar emocionalmente com leitores reais. Publishers que entendem IA como ferramenta de apoio, não como substituta da voz única, constroem blogs que sobrevivem mudanças algorítmicas, enquanto aqueles dependentes exclusivamente de texto gerado por bots enfrentam obsolescência rápida quando Google atualiza sistemas de detecção de conteúdo de baixa qualidade. O verdadeiro luxo digital contemporâneo não é viralidade passageira, mas capacidade de construir comunidade leal em torno de paixão autêntica compartilhada consistentemente ao longo do tempo. Enquanto algoritmos mudam, políticas de monetização evoluem e tendências surgem e desaparecem, publishers que cultivam relacionamentos humanos genuínos através de conteúdo útil e bem escrito constroem resiliência que transcende volatilidades do mercado digital. Será que nossa obsessão por atalhos tecnológicos nos cega para a simplicidade poderosa de escrever consistentemente sobre o que amamos para pessoas que compartilham nossos interesses? E se o segredo não estiver em ferramentas mágicas ou hacks algorítmicos, mas na coragem diária de publicar mesmo quando ninguém está lendo ainda? Talvez a meta de $100 represente menos sobre dinheiro e mais sobre prova tangível de que seu conhecimento e paixão têm valor real para outras pessoas além de você mesmo? Quando entendemos que cada postagem é ponte construída entre nossa experiência única e necessidade não atendida de alguém na internet, números deixam de ser obsessão e se transformam em indicadores naturais de conexões humanas significativas estabelecidas ao longo do tempo. Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga. Espero que eu tenha agregado algum valor a você com esse conteúdo. Espero que eu tenha te ajudado alguma coisa, nem que seja por um tempo aqui com a gente. E aqui fica um convite especial para você. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse e me siga também no X, antigo Twitter.